Outrora, outra vez, outro lar, outro lugar, outra mulher, outro homem. O trem vai pra uma outra estação, um outro inverno e lá vem outro verão. Há outro tanto a ti quanto a mim, um outro bem, um outro amor, outro sim. Não é fácil aceitar alguém e ser aceito pelo outro também. Sempre haverá outra esquina, outra beleza, outro cara, outra mina. Sempre haverá uma nessa sem noção, um otário querendo atrasar. Sempre haverá outro dia ensolarado e outra noite vadia. Sempre haverá outra chance, outra mão ao alcance querendo ajudar. Outra favela, novela, outro barraco, buraco, outra cachaça, manguaça em outro bar. Outro marido traído, outra esposa ansiosa, outra amante excitante querendo dar. Outra cabeça, sentença, outro recanto, encanto, outra viagem, vertigem em outro mar. Outro sentido ou saída, outra maneira ou medida de dar a volta por cima querendo dar. Querendo dar. Outro lar, outro lugar, outra mulher, outro homem. O trem vai pra uma outra estação, um outro inverno e lá vem outro, outro, outro verão. Há outro tanto a ti quanto a mim, um outro bem, um outro amor, outro sim. Não é fácil aceitar alguém e ser aceito pelo outro também. Sempre haverá outra esquina, outra beleza, outro cara, outra mina. Sempre haverá uma nessa sem noção, um otário querendo atrasar. Sempre haverá outro dia ensolarado e outra noite vadia. Sempre haverá outra chance, outra mão ao alcance querendo ajudar. Outra favela, novela, outro barraco, buraco, outra cachaça, manguaça em outro bar. Outro marido traído, outra esposa ansiosa, outra amante excitante querendo dar. Outra cabeça, sentença, outro recanto, encanto, outra viagem, vertigem em outro mar.